Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifra FM 101.3. Eu sou o Tuizinho, como todos já sabem. E eu tô com o Lois aqui numa noite cósmica pelas ruas lúdicas de Franca City. Enfim, boa noite para todos os ouvintes que estão ouvindo agora, ou boa tarde porque estão ouvindo no domingo. Espero que todo mundo esteja muito feliz, assim como nós estamos. Delay. Não é? Delay. E sei lá, você quer introduzir alguma coisa aí, botar no contexto do programa? Eu acho que Franca hoje está uma noite Las Vegasiana. Como é que seria Las Vegasiana? É, Las Vegasiana. Será que é isso mesmo? Porque, tipo, tem neons ali que estão falhando. Pode crer. Saca. E a cidade tá bem iluminada hoje. Bacana. Não sei, a gente tá rodando aí. E eu acho que esse programa de hoje aí vai fazer a chinela cantar mesmo, Dom. Oh, yeah. Quem paga mais leva, né, Dom? Quem paga mais leva. Ué, semana passada, ou semana retrasada, ou as duas semanas, eu comecei a fazer uns bloquinhos especiais com as bandas. Mas, tipo, sempre em relação a alguma coisa que acontecer, tipo, o Grito Rock, que foi o caso da Aeromoça Tenistas Russas. Ou Visitantes, né, que foi o show que eles fizeram na sede do Guerrilha Gig. Ou o meu concerto para piano, que foi semana passada. E agora eu achei uma boa ideia, tipo, continuar com esses bloquinhos especiais com uma banda só, né? Eu acho que vale a pena, assim como foi a primeira edição do Lixeirinha, começar com o grande Peixuxa e o projeto dele. Se bem que eu não gosto de chamar de projeto, porque eu tenho uma birra com essa palavra projeto aí. Projeto não eras, Dom. Não eras, Dom. Projeto é coisa aí de... Não vou falar nada, não, Dom. Vou ficar de lei aí. Não, mas eu acho que projeto pode ser quando... Cara, projeto é coisa de arquiteto, cara. O cara chega na tua casa e fala assim, eu fiz o projeto. Isso é projeto. É, tipo, eu fiz o projeto. Eu fiz o projeto. O projeto não está... porque o projeto... Esse tipo de projeto tá sempre no berçário, né? Claro. O projeto nunca nasce. É um projeto porque já nasce pequeno. Uhum. Não nasce. Mas eu acho que, sei lá, quando ela é bem aplicada, talvez não. Aí rola, porque... Projeto de lei. Não, tipo, projeto é uma coisa... De lei. Projeto de lei, de lei. Projeto de lei, não. O projeto de lei. Então o projeto, eu acho que quando ele é... Ele pode ser bem aplicado quando ele funciona de fato, né? Eu acho que sim. Dá um exemplo. Ah, não sei, essa coisa tipo, ah, eu tenho um projeto cultural autossustentável. Projeto parece que é uma coisa que não tá. Ah, enfia no cu esse projeto, saca? Eu acho que projeto, ele soa como uma coisa que não é completa, saca? Tipo, um negócio que ainda tá guardado. Projeto é uma coisa que tá guardada, cara. Tipo, pra diferente, um projeto e uma obra em execução. Sempre. Sempre. Pode escrever. É foda isso, porque... Tudo bem, o projetar é duvidar também, né? Então, acho que acabaram que, tipo, deturpando esse conceito tão puro que era... Eu acho que faz sentido, cara. Que projetar já vem uma coisa de cinema, né? Estão projetando um filme... É transmitindo. Para o deleite de vocês. Exatamente, é transmitir mesmo. Então... enfim... E o Peixuxa é um grande amigo meu e já cantou o Bom Francanês comigo, inclusive, quando ele tava aqui no Brasil. E ele tem essa transmissão, né, chamado Chant de Matelot. E eu fiz um especialzinho nesse bloco com isso aí. E depois a gente volta falando mais asneira aí. E later. Olá, alunos. Eu sei que vocês estão crescendo e sei que estão ganhando mais conhecimentos entre si próprios. Hoje, a nossa aula será sobre mãos. Eu vou explicar para vocês o que são as mãos, para que as mãos servem, quais utilidades possíveis, tudo o que podemos dizer com a mão e como a mão já ajudou o homem ao longo dos séculos. assim tão livres para me mostrarem quanto sabem sobre mãos ou todo o seu desconhecimento ao longo desta palestra. cantar, sabendo que o mundo seria melhor e será por isso que eu